Vamos orar? Tem alguma coisa no seu coração, querido, que você precisa de colocar diante do Senhor? Se tem alguém que você precisa de perdoar, alguma situação que você precisa de ser inundado com a graça, com a luz do Senhor na sua vida, eu quero que você coloque o seu coração diante dele nessa hora. E o Espírito de Deus está trabalhando entre nós. E é só o começo, porque hoje à noite Ele vai continuar te abençoando e vai continuar te desafiando a dar um passo de fé. Senhor, independente do que acontecer, eu quero perdoar, eu quero liberar a vida daquela pessoa. Senhor, aquela situação que o inimigo tentou destruir a minha vida, Senhor, eu agora libero perdão sobre aquela situação. E eu tenho certeza que o Senhor vai transformar isso. O Senhor vai reciclar isso. E vai construir. E vai adequar isso ao seu projeto de construção. Ore ao Senhor, querido, em nome de Jesus. E quero te dizer mais. Se você quer receber alguma oração nesse sentido, vem aqui à frente. Nós vamos estar orando. Mas, meu irmão, não venha movido por qualquer coisa, não. Venha na convicção, Senhor, eu quero. Eu quero. Eu preciso disso, Senhor. Eu quero essa restauração na minha vida. Eu quero andar como Estevão. Eu quero ter a reação de Estevão. Eu quero ter a reação de Jesus. Então, meu irmão, em nome de Jesus, enquanto nós cantamos, você vai sair do seu lugar. Vai vir aqui à frente. Nós vamos orar e colocar o nosso coração diante do Senhor nessa manhã e clamar a Ele, falar: Senhor, nós precisamos ser inundados com esse perdão. Talvez, querido, está difícil de liberar o perdão, talvez está difícil de perdoar, porque está doendo muito. E olha, e eu tenho certeza que está doendo mesmo. E eu quero te dizer, meu irmão, se não perdoar, não vai parar de doer. É essa que é a chave. Se não perdoar, se não tiver disposição no coração para perdoar, não vai parar de doer. Mas se o Senhor achar no nosso coração a intenção, o desejo de liberar perdão, volta a repetir, Ele vai garimpar o nosso coração e vai extrair algo precioso de nós. Aleluia, Senhor. Esse é o desejo, Senhor. Esse é o nosso desejo nessa manhã. É isso que arde dentro de nós, Senhor. Queremos ter um coração igual ao Teu, Senhor. Queremos ter um coração pronto, disposto a perdoar, disposto a inundar esse mundo e disposto a inundar a nossa geração com esse perdão que vem do Senhor, que é possível somente por causa de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque recebemos abundantemente do Teu perdão. Somos alvos, Senhor, do perdão do Senhor, ministrado cada vez mais, cada dia, ministrado ali através da Tua morte, Jesus, naquela cruz. Não merecíamos, mas o Senhor não esperou que fôssemos até o Senhor. O Senhor tomou uma atitude e nos abençoou com esse perdão. Nós louvamos o Teu nome por isso, nós te adoramos, Jesus. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, essas irmãs que vieram aqui no Teu altar. Conhece o coração de cada uma delas, Senhor. O Senhor sabe onde está doendo, o Senhor conhece qual é a situação, o Senhor sabe onde tudo isso começou, o Senhor sabe quantos anos tem passado, o Senhor sabe quantas noites tem durado tudo isso. Mas nós também sabemos quem é o Senhor, que tem poder para fazer infinitamente mais, infinitamente mais. E nós agora clamamos, agora invocamos agora esse poder do Senhor que é infinitamente mais do que tudo aquilo que imaginamos, pensamos, pedimos, sentimos, cremos. Nós invocamos agora esse poder para restaurar situações em nome de Jesus, para fortalecer vidas, para liberar perdão. Senhor, e que tenhamos isso como princípio no nosso coração, Senhor, que quando qualquer situação vier sobre nós, o Teu Espírito ache dentro de nós, lá no nosso coração, aquele princípio do Senhor de perdoar, E o Senhor possa trazer vida e usar isso como uma forma de construção. Porque cremos que o projeto do Senhor é construir. O projeto do Senhor é construir. Oh Deus, forma mesmo esse caráter perdoador do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. É o que nós oramos nessa manhã, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, possa continuar dentro de nós. E que o Senhor possa revelar ainda nesse dia mais coisas no nosso coração, trazer mais ensinamento na nossa vida. E que o Senhor possa nos dar experiências cada vez mais fortes, mais significativas na nossa vida, com relação ao perdão, a perdoar as pessoas, Pai. Assim nós oramos, Senhor, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém, queridos. Aleluia. Às vezes o remédio é amargo na nossa boca, irmãos, mas ele vai curar o nosso interior. Não é assim? A gente toma um remédio, coisa amarga. Eu então detesto tomar remédio líquido, prefiro um comprimidinho. Né? Mas não tem jeito, tem hora que não tem comprimido, tem hora não, o efeito mais rápido é o amargo mesmo, o líquido. E nós precisamos aceitar isso. Senhor, eu recebo esse remédio, essa palavra está gravada, é um CD, você pode comprar de novo, baixar da internet. À noite nós vamos continuar a aprender sobre isso. E nós queremos que Deus nos sare completamente. Mesmo que você diga assim, não, mas eu não tenho ninguém, não lembro de ninguém, não guardo nada no meu coração. Mas como nós ouvimos aqui, nós temos que estar carregados com o perdão antes da ofensa. Eu já estou carregado, predisposto a perdoar, eu já aprendi. Eu já entendi o que é o perdão. Aí quando acontece a ofensa, eu posso praticar aquilo que eu aprendi. Amém? Amém, Senhor. Glória a Deus. Perdão é um processo, como nós ouvimos, que começa com uma decisão. Não com um sentimento, com uma decisão. E nós decidimos, Senhor, ser completamente sarados. E nós decidimos, Senhor, ser cada vez mais parecidos contigo. Por isso que nós recebemos essa palavra. Por isso que nós nos dispomos a ser tratados, mesmo que doa, Senhor, mesmo que o remédio seja amargo na nossa boca, nós engolimos, porque cremos no poder do Teu remédio, da Tua palavra, para sarar a nossa vida, sarar a igreja, sarar as famílias, sarar os relacionamentos, sarar lá no meu trabalho, sarar a minha memória, meus sentimentos, libertar a minha vida completamente. Louvado seja o Senhor por essa manhã. Louvado seja o Senhor por essa palavra viva e eficaz do Senhor. Louvado seja o Senhor pela tarde que vamos ter. Nos ajude aí digerindo isso, Senhor. E logo mais, Senhor, às 18 horas, o Senhor comece aqui de novo a trabalhar, a operar em comunhão uns com os outros. O Senhor libere mais uma palavra, mais a presença, mais do Senhor sobre nós. Abençoamos o nosso retorno agora em Teu nome, Senhor. Cada casa, cada almoço, cada carro, cada ônibus que vai, Senhor. Que a Tua paz e a Tua presença esteja sobre nós.